Zulu, hotel, com pedido de autorização para ingressar no pátio principal. Está autorizado ao hotel Figueira 01. Muito obrigado. Salvador, T3601, informação ECO, pronto para a cópia São Paulo, Congonhas. 3601, está autorizado para Congonhas, nível 360, decola da 10, saída da ELE, da Bridge, em Bridge intercepta pelo Zulu no meia, prossegue Bravo até o Zulu, 3 via Perisco 58, conforme a rota prevista em OTAN. Aciona 5153 no transponder, 119.8.14. Aqui é autorizado São Paulo no nível 360, daí o Lê da Bridge, peso Luno 6, após interceptar o que é o Whisky 58, aciona 5153, controle Salvador 1918, UTAN 3601. Só confirmando essa saída é Dael, Delta Alpha Eco Lima. Gente, Dael, UTAN 3601. Chame quando for para o push. Valeu. Alô, Salvador, Juliette Wolff. Prossiga. Considere, por gentileza, o encerramento de pushback. Obrigado e um bom dia. Bom dia, Wolff. Do reporte no dia 1, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Motor UTAN 3260, fica na posição 7, puxa bem acionamento. Fez 3265, para informação, a pista ainda não se encontra liberada, ok? Sim, vai liberar a partir da 00, né? A expectativa é essa. Autorizado, puxa, chama pro táxi 3265. Postou 3601. Prossiga. Para confirmar nossa autorização aqui, para São Paulo, da El Leda Bridge, para interceptar o Whisky 58, querido. O senhor prossegue. Dael Leda Bridge, AP Zulu 96, Bravo Hotel Zulu, Trive. Em Trive, voa direto para Papa India Romeu. ...601, copiou? Sim, Chester Zulu 96, Bravo Hotel Zulu, após Pira, ciente, 3601. Por enquanto a gente está observando aqui, aparentemente eles estão fazendo já uma vistoria final aqui na pista, ok? Eu vou checar aqui com o infraero, ok? Tá legal, tô só na guarda aí, então, tá? Portão 3265, a pista está sendo já liberada agora, tá livre inicial push, chame para o táxi, o altímetro no 012. 109 a bordo, livre o táxi, via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, altímetro 012, chama pronto para a decolagem, o TAM 3265. Aproximando o ponto de espera, pistão 0, pronto para decolar. O TAM 3265 está livre a linha de decolada 10, vento é de 090 graus com 5 nós. Ok, autorizado, a linha de decolada pistão 0, TAM 3265. Delta 3601, estamos na posição de número 4. Autorizado, altímetro no 012, chame para o táxi, Delta 3601. 3265, decolou de Salvador ao 03, o controle 198, bom voo e boa noite. Muito obrigado, boa noite. Oh, controle, boa noite, bom dia, tá 3265. Controle 265, contato radar, submanter 380 CDL. Ok, 380, autoriza a proa de dial para o 65. Autorizado. Ok, obrigado. Um 38, 4 horas, Galeão, tá livre o táxi à direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, eu tô a 3601. Passar um 130, o 3265. Certo, mantendo a escuta. Escuta. Só 3601, autorizado ali a decolada 10, o vento é 090 graus com 5 nós. Autorizado ali a decolada 10, só 3601. Agora chamo sempre Recife, da frequência 251, alterna 13325. 3625. Tá 3601, decolou de Salvador aos 13, controle 1980, bom voo e boa noite. 198